ver se eu te fazia voltar. Acampei na sua porta, eu quase alaguei sua rua de tanto chorar. 120 chamadas de madrugada, e todo lugar que cê tava em nada. Aí foi que eu lembrei que o ciúme era o seu ponto fraco. Postei uma foto com cenário falso, duas taças de vinho, um coraçãozinho escrito vida nova. Foi eu postar e cê ligar na hora. Falou que já não me amava, mas não precisa sofrer. Por enquanto a dona da segunda taça é você. Aí foi que eu lembrei que o ciúme era o seu ponto fraco. Postei uma foto com cenário falso, duas taças de vinho, um coraçãozinho escrito vida nova. Foi eu postar e cê ligar na hora. Chorou e me xingando, perguntou quem era a dona da segunda taça. Muito bem pra quem falou que já não me amava, mas respira fundo, se acalma. Chorou e me xingando, perguntou quem era a dona da segunda taça. Cê tá sofrendo, muito bem pra quem falou que já não me amava, mas não precisa sofrer. Por enquanto a dona da segunda taça é você. E essa segunda taça tem nome, é você, Ribeirão Preto.